Parente, escute o que eu vou lhe dizer. Sem água na terra não dá pra viver. Quem disse que o rio ia secar? A boca, o furo, o atalho fechar. O imaginável hoje bate na porta e assusta. Quem disse que o barco não ia passar? Na terra, na lama, iria encalhar. E eu agora, isolado, espantado, sem acreditar. A cobra grande agoniza no sol escaldante. E o curumim caminha há mais de uma hora em busca de água. A fumaça acinzenta o céu. E a única fonte de água são as lágrimas ao ver sem nada o espinhel. A ganância te envenenará. E o meu boi caprichoso agora é bandeira. É povo fazendo a luta ecoar. O Tapajós não vai secar. O Amazonas vai inundar. Os lagos, as fontes, os igarapés não vão se entregar. O javari não vai morrer. O anavilhanas florescer. Macuricanã, torrentes das novas consciências. Caprichoso, ao som da toada, faz a retomada pra água correr. Lá vem a chuva, quero ficar de bubuia. E vem banhando o beiradão, cheia grande e molha o chão. Lá vem a chuva, quero ficar de bubuia. E vem banhando o beiradão, cheia grande, molha o chão. Toca o tambor pro meu boi caprichoso. Aqui o povo brinca de boi e grita pro mundo: ninguém vai calar o meu boi. Boi, boi, boi, boi, boi, boi, boi. Aqui o povo brinca de boi e grita pro mundo: ninguém vai calar o meu boi. Castanheira viverá, arara, o tatu, o maracajá, daqui ninguém vai roubar. A andiroba curará, raiz e erva em minha fé. A minha floresta é minha esperança, Amazônia de pé. Caprichoso, ao som da toada, faz a retomada pra água correr. Lá vem a chuva, quero ficar de bubuia. Cheia grande e molha o chão. Lá vem